os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Boa noite, bem-vindos ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Olá, Rita. Olá, Joana. É sábado à noite. É sábado à noite. É a febre de sábado à noite. E nós hoje temos um tema muito... especial. Especial. São todos especiais. É sempre especial qualquer coisa. Sim, nós somos muito especiais, é verdade. Bem, o nosso tema é jazz. Jazz. E nós temos um grande convidado para daqui a bocadinho, não é? Que é muito entendido do assunto. É verdade. Deste assunto e de outros, não é? Sim, vamos conversar muito com ele, com certeza. E não vamos revelar para já quem é, vocês depois saberão. Quer já a música? Sim, se calhar passamos uma música e já conversamos mais, que é para vos dar já, para entrarem assim na onda, não é? Exato. Que é importante. Queres passar tu já uma? No groove, passo sim. Pá, então vá lá. É assim, tenho de dizer que esta música foi o primeiro single do primeiro álbum desta cantora. O álbum chama-se Come Away With Me e foi quando eu apaixonei pela voz espetacular desta senhora. Uhum. Ela agora já tem 4 álbuns e não sei, a voz dela transmite-me assim uma calma. É, por acaso é verdade. E pronto, ela é formada em jazz mesmo. Ah, é? Sim. Sabia. E compõe, toca piano, canta, é tudo ela. Uhum. E pronto, se calhar por isso é que as músicas dela são assim tão especiais, vá. Estamos a falar, portanto, da Norah Jones, não é? Sim. E a música chama-se Don't Know Why. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Breathe. drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Acabámos de ouvir Nina Simone com Feeling Good. É uma música que eu gosto muito. E é bastante conhecida. Nós já passámos aqui uma versão dos Muse. Pois foi, no programa de covers. Foi exatamente isso. Aliás, a música nem é originalmente da Nina Simone. Isto apareceu num filme originalmente. E eu não sei, eu estava um bocado indecisa em trazer esta música ou outra música muito conhecida da Nina Simone que se chama I Put a Smell on You, mas acabei por... Olha, não sei. Acabou por ser esta. É tudo mágico, assim, com aquela voz quente. A Nina Simone tem uma voz mesmo, pá, do caraças, vá. Do caraças, é mesmo feita para isso. E pronto, agora meto eu uma música, Eu ia-te agora perguntar uma coisa, muito engraçada. O que é que se passou aqui há uns dias com o teu carro? Isso é uma história muito peculiar. Ah, queres que eu conte isso em direto? Pronto, está bem. Bem, isso não acontece todos os dias. Pois não, não, e foi um susto do caraças. Bem, estava eu muito bem a ir deixar uma amiga minha em casa após irmos ter tomado um café e tinha acabado de abastecer o carro, depósito cheio, portanto. Depósito cheio, depósito atenção. Cheio. E bem, saí do portão dela, de marcha atrás, ia voltar para a estrada, que é uma, diga-se, uma das avenidas mais movimentadas de Cascais, e o meu carro, eu, pronto. Via de marcha atrás e chega a um ponto que eu não consigo o carro parar de ir de marcha atrás. O carro estava completamente a descair. Estava-me a descair completamente e o travão não funcionava, o acelerador não funcionava. Tive tempo de puxar o travão de mão e meti os quatro piscas. E tipo, fiquei um bocado em pânico, nunca tinha acontecido tal coisa, ainda por cima. O depósito estava cheio, as luzes estavam ligadas, o rádio funcionava. Portanto, não era bateria, não era gasolina, não sei o que seria. Pronto, e... O que eu fiz foi ligar ao meu pai, meti os quatro piscas, liguei ao meu pai e depois, pai, estou com o carro parado no meio da avenida, estou a ocupar duas faixas. Meu senhor, que pânico. E o meu pai, o quê? Esta hora, ainda por cima é hora de jantar, estou cheio de fome. Está lindo. Eu assim, olha, desculpa, não fui eu que escolhi o timing. Mas pronto, e depois o meu pai, entretanto, foi ver do mecânico que pudesse ir lá com ele ajudar, porque ainda estava um bocadinho longe de casa, consideravelmente. E as pessoas, bem, refilavam, buzinavam, passavam à volta, sim, por eu estar ao telemóvel. Portanto, é assim, acho que o sítio mais normal para uma pessoa parar quando quer falar ao telemóvel é no meio de uma avenida, claro, e ocupar, sim, e claro, ocupar sim, duas faixas. É. Mas apitaram-te? Apitaram-te, como se eu estivesse ali com os quatro piscas a falar ao telemóvel por gosto. Exato. É um grande spot para falar ao telemóvel, no meio da avenida, com o carro atravessado. Ficaste ali quanto tempo? Fiquei ali parada uns 10 minutos porque os carros passavam todos à volta. Até que tive sorte com um jovenzinho parou atrás de mim e eu saí do carro a correr e fui logo ter com ele e disse-lhe: ah, eu não sei o que se passa com o meu carro, eu não consigo acelerar, não consigo travar, eu preciso de ajuda. Não tens algum cabo, não sabes o que é ele? Não sei o que é. E depois tipo, chegou lá, tentou ele também meter o carro a trabalhar e não conseguiu, não dava. E entretanto, atrás dele, pronto, as pessoas viram dois carros parados, começavam a pensar logo, sangue, morte, paravam para ver. Claro, claro. Pararam uns quantos para ver e uns quantos senhores simpáticos chegaram lá, acho que era um pai e mais dois filhos, pronto, que iam no carro e pararam atrás do carro do rapaz a quem eu fui pedir ajuda. E eles, os quatro, ajudaram-me, pronto. A pôr o carro... Empurraram-me o carro. Exato. Disseram, ah, senta-te no carro, tira o travão de mão. Ou seja, eu fui lá sentada e eles empurraram-me até... Princesa. Exatamente, senti uma princesa. Eles empurraram-me até ao passeio. Eu, pronto, agradeci muito. Pois não queriam deixar ali sozinha. Eu disse, ah, não tenho problema, acabei de deixar a minha amiga, ligo-lhe, não estou sozinha, ela desce. E pronto, lá agradeci imenso. Lá perguntaram se o carro tinha gasolina. Eu disse que sim, tinha acabado de testar o depósito todo, que é o que é estranho, e tinha bateria, obviamente. Então qual é que é o mistério do teu carro? O que é que se passava? Não sei qual é o mistério. Não desvendaste? Não desvendei. Mas ele começou a trabalhar? Pensei que fosse bateria. E depois, quando o mecânico lá chegou, ele abriu, quer dizer, não chegou a abrir o capô, mas pronto, ia abrir o capô e tentou meter o carro a trabalhar e conseguiu. Ou seja, eu é que passei por parva maluca que não conseguia meter o carro a trabalhar. É extremamente perigoso, porque isso pode acontecer outra vez. Pois, e tu não sabes como é que isso aconteceu. É que eu não sei o que é, mas o carro... E o teu pai chateado em casa porque queria jantar, Rita. Não, já ele viste? Entretanto foi lá ter com o carro. Ah, foi lá ter contigo. Mas pronto, quer dizer, não era de jantar, achas que escolheste bem à altura? Obrigado, pai, por não me deixares a piada. Mas eu é que fiquei a parecer uma maluca, porque pronto, olha... Claro. Mas essas coisas acontecem bem. Dizia que o carro não dava e o carro deu, mal o mecânico lá chegou e a minha amiga olhou para mim do jeito, estás a gozar, porque ela saiu de casa já de pantufas. Ah, ela chegou na altura do mecânico. Não, ela é que subiu e eu ainda estive lá parada um bom bocado no meio da estrada. Não, é que eu não queria sair do carro com os carros a passar que ainda me atropelavam. Então pronto, olha, enquanto eu estive ali... Queres ouvir música? Não. Enquanto eu estive ali, ela chegou, comeu uma sopa, calçou as pantufas e depois entretanto desceu. Enfim, e fez-te companhia. E a música que estava a dar era a que estava a cantar aqui há bocadinho. Há bocadinho, não. Há dois segundos. Sim. Aquela do Mais Que Nada. E ficaste... Porque eu quero é samba. Então e o que é que vamos ouvir agora? Escolhe tu, pode ser. Ah, escolho eu, está bem. Então, a próxima música é a escolha mais óbvia para mim. Que esta música tinha que cá estar. Porque é de um dos meus filmes preferidos. Pronto, eu gosto de alguns musicais, não gosto de todos, mas gosto muito do... Eu também sou um bocado esquisita com os musicais, muito sinceramente. Gosto muito do Moulin Rouge. Esse eu gosto. Gosto muito não, do Moulin Rouge. Esse não gosto tanto, mas gosto desse que tu vais anunciar. E gosto do Chicago, que são os meus preferidos. E pronto, havia peça em Londres. Quando fui a Londres, vi a peça e também gostei, apesar de gostar mais do filme, porque pronto, a peça parece sempre assim um bocado distante e era um bocado, apesar do grande desempenho dos atores, era um bocado pobre nos cenários, não tinha nada a ver com o filme. Mas pronto, no filme temos a Renée Zellweger, acho que é assim, sim, dela, e a Catherine Zeta-Jones. É, Roxy e não me lembro da outra. Não me lembro do nome dela. Da Catherine Zeta-Jones. É um nome assim de má, é um nome esquisito. Um nome de má. Não é qualquer coisa com E. Olha, pronto, não vamos chegar lá. Não sei. Não me lembro. Vocês souberem o nome da personagem, por favor, digam-nos. Exato. Mas pronto. Faço a mínima. Elas fazem grandes papelões. tão simplesmente maravilhosas no filme, na história. Sim, principalmente... Eu gosto. É, a Catherine Zeta-Jones ganhou o Oscar. Exato. E eu gosto precisamente tipo, do ambiente, dos cenários. Aquilo. É. Tu entras mesmo naquela época, nos anos 30, e é espetacular. Leva-te... Quem está muito bem também nesse filme é a Queen Latifah. Sim. Não está? É a Mama. Yeah. When you're good to Mama. Mama's good to you. E eu também gosto bastante do que faz o Mr. Cellophane, que é o suposto marido da Renée. Gosto bastante dessa música também. Mas esta é a primeira música que aparece no filme, vá. É o que nos introduz ao filme. Uh-huh. E é uma música clássica da história do jazz. Eu, pelo menos já vi milhões de interpretações desta música. Mas como muito bem no filme. Sim, e eu conheci esta música pelo filme. Portanto, é por isso mesmo que eu vou passar a versão do filme, cantada pela senhora Catherine Zeta-Jones. Uhum. E a música chama-se All That Jazz. Five, six, seven, eight. Come on, babe, we're gonna brush the sky. I'll bet you're lucky, Len, they never flew so high. jazz. Oh, you're gonna see your shiba shimmy shake and all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her garters break and all that jazz. Sure, her wear the Parker girdle. Oh, her mama's little curdle. If she hear her baby squeal for all that. Quando os macacos dominavam o mundo. It had to be you. It had to be you. Wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad. Just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross or try to be boss. But they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally I found the somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad, thinking of you. So others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. Nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. Wonderful you. It had to be you. Bem, e agora ouvimos Billie Holiday e Had to Be You. Esta música foi lançada em 1939, por isso é bem antiga. E Billie Holiday é uma das grandes senhoras do jazz. Concordas? Não. Não conheces muito, papai. Eu sou fascinada. E nós, entretanto, já sabemos como é que se chama a personagem do filme. Sim, entretanto fomos ali ao nosso amigo Google. E o nosso amigo Google disse-nos que... O nosso amigo Wikipedia. Sim, a Wikipedia. Com o Google e a Wikipedia, eles são todos interligados. E a nossa amiga Wikipedia disse-nos que a Catherine Zeta-Jones representa precisamente Velma Kelly. Velma, exato. Eu disse que era um nome de má. E pronto, que me contas mais? Bem, como podem ver, nós temos este programa muito bem ensaiado. Nós temos sempre aqui. Trazemos um guião. Temos um guião assim, uma coisa bum, espetacular. E seguimos o guião rigorosamente. À risca. Sim, sim, sim. Nem sim. Um deslize, nem um improviso. Aliás, isto não é nada de improviso. Não, não. Nada. Não, nada. Totalmente. E... Pronto, olha aí, assim. Não sei o que é que tenho de contar. Se calhar devíamos ter trazido o nosso convidado já à pesta. Já mais cedo. Aposto que ele tinha assunto para nós. Não, mas podemos ir aos clássicos. Pronto, tá? Vamos aos clássicos. É, queres? O que é que tu tens aí? Olha, tenho aqui um clássico. Eu tenho o único homem da minha lista. Ah, então vou passar com o... Não, vamos entrelacar. Entrelacar, senhoras e senhores. Diz lá qual é que é o teu homem, que eu também tenho aqui um homem. Meu homem. É assim, não foi por nenhuma razão específica, mas quando eu pensei em jazz, penso muito em grandes vozes femininas. Não tenho culpa e isso reflete-se na minha lista. Tens culpa, tem. Isso reflete-se na minha lista porque dei por mim, pensei no tema jazz, quais seriam as músicas que eu poria no tema jazz e apareceram-me só mulheres à frente e um homem. Pois há uma questão aqui importante, é jazz ou jazz? E depois nós andamos, não sei se tu já reparaste, mas nós andamos a emissão toda a passar do jazz para o jazz. E depois, não sei, naturalmente vai confundir os nossos ouvintes. O jazz não? É mais soft, o jazz é mais intenso. É que eu não sei o que é que é dizer. Pelo menos a Catherine Zeta-Jones diz... And all that jazz. Se calhar é mais tuga. Tuga. Não sei, mas pronto. O meu homem, e é o homem do jazz, é o senhor Ray Charles. Olha que o meu homem acho que é mais do jazz. Eu gosto do Ray Charles. Isso é mais blue? Não sei. Soul? Anda lá pelo meio. Mas o meu homem vai-te ganhar no jazz. Não sei se vai. Deixa-me falar do Ray Charles. Fala lá no teu amigo. Pronto, eu não conheço muito o repertório do senhor, mas o pouco que conheço eu gosto. E é uma escolha um bocado óbvia. Escolhi a música do I've Got a Woman. Já está a ver o filme? Com o Jamie Foxx? Vi partes do filme, não acabei de ver porque adormeci. É, ganda, ganda atuação do, mas sim, do Jamie Foxx. Sei que ele esteve muito bem no pouco que vi. E ele também interpreta uma sample, com a letra ligeiramente alterada, desta música, do Ray Charles, numa música que é do Kanye West e que se chama precisamente Gold Digger, exatamente como tu disseste. Way of a Town. Mas pronto, vamos deixar de conversas? Vamos e vamos ouvi-lo. Vamos ficar com a original. Sim, Ray senhora. Charles, I've Got a Woman. Sim, senhora. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town good to me. Oh yeah, give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, don't you know she's all right? Don't you know she's all right? She's all right, she's all right. Oh yeah. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. In the way you look tonight, yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. chains. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. E foi The Way You Look Tonight, by Senhor Frank Sinatra. Pronto, eu dou a mão à palmatória. O Frank Sinatra é o homem. Na verdade, a versão original foi cantada por Fred Astaire num filme. Com a Ginger. Sim, e o Sinatra cantou esta música em 64, segundo os meus apontamentos, porque eu também de vez em quando preparo algumas coisas. Tens o guião preparado rigorosamente. Um bocadinho mal. Aí este telemóvel. Eu peço imensa a violar desculpa. As regras do estúdio. Eu peço imensa desculpa. Mas tenho a dizer que... esqueci do que ia dizer. Ias falar do Sinatra, não? Ah, não, ia dizer que os meus apontamentos são ranhosos. Eu não tenho... de vez em quando tenho curiosidade e vou lá ver coisas sobre as músicas. Eu não tenho cá datas nenhumas, isto é... é uma vergonha. É uma vergonha. Mas pronto. E pronto, a seguir tenho uma menina. Tens uma menina? Tenho. Olha, já não tenho mais. Eu disse que o Ray Charles era o único homem da minha lista. Olha, então eu tenho a compensa. Então fica bem, fica completo, porque eu tenho mais homens do que mulheres aqui. Ah, é? É. Aliás, só tinha a Nina Simone e a Billie Holiday. Depois o resto é senhores. Senhores do jazz. Ah, bem. Esta rapariga que eu tenho aqui, eu sou uma grande fã dela. E esta é a minha música preferida dela. A que eu escolhi. Eu identifico-me com a dita música. E eu acho que reflete um bocado a vida dela. Porque ela... O cantar blues e jazz sempre foi tipo o sonho dela. Uhum. E ela largou o que tinha, pronto, para fazer isso da vida. Para fazer a vida disso, pronto. Para fazer a vida disso. E acho que fez muito bem. Seguiu o sonho dela e é assim. E ela é? É assim que deve ser. É a senhora Katie Melua. Katie. Que vem nos visitar no dia 13 de março. Exatamente, ia-te já falar nisso. Ao Campo Pequeno, eu adorava ir, mas não... não tens guita. Não há cheta. mas fica o gostinho para quem vai. É? Eu não sei, assim, eu não sou super fã, mas eu gosto. Eu gosto muito dela, adorava ir ao concerto. E acho que quem vai abrir... Eu vi isto num cartaz, não tenho a certeza, confirmem e corrijam-me se estou errada. Acho que quem vai abrir para ela é aquela rapariga dos ídolos, a Carolina de Lange. É sério? O quê? Pelo menos vim num cartaz ao pé da estação de Benfica. Se estou errada, corrijam-me. Não, por acaso a rapariga tem boa voz. Mas pronto, olha, eu fico feliz da Katie Melua cá vir. Adorava ir vê-la, mas não dá. Não dá, pronto, olha. Nós passamos aqui. Bom concerto para quem vai e fica aqui a música Crawling Up a Hill. Concentrate, my life is just a slow train crawling up a hill. So I stopped one day to figure it out. I'll quit my job without a shadow of a doubt. Sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl. Never stop to wonder why. So here I am in London town. A better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. My life is just a slow train crawling up a hill. Don't crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl, never stop to wonder why. A slow train. Oh. So, so, so, here I am in London town. Never seen I'm gonna be around the kind of music that won't bring me down. My life is just foi Sassetti com Senhor Cáscara. Eu não faço ideia como é que se diz isto. Deve ser assim, deve ser assim. Mas Senhor Sassetti, eu faço uma vénia para este senhor. É o melhor pianista que eu conheço, provavelmente. E esta música é espetacular, eu adorei. Também. É assim mexidinha como se quer. E o que é que nós temos mais, Rita? O que é que nós temos mais? Olha, temos uma senhora também, claro, que não podia faltar. Ela, pronto, cantou muito com o Louis Armstrong. Sim. E, pronto, tem uma música muito conhecida que é Let's Call the Whole Thing Off. Não estou a ver. É, tens que ouvir a música, é pronto, engraçada. Provavelmente não estou a reconhecer pelo título. Eu acho piada porque é uma disputa. Não se pode ser disputa em ou cena Santos. É assim, não há palavras proibidas, só que não dá tanto jeito. Já estou aqui a defraudar os ensinamentos que ele me deu ainda há bocadinho, ainda há umas horas. Não se diz essa palavra em rádio. Eles têm um género de luta, vá, combate, entre sotaques e maneiras... Conflito! Não chega a ser um conflito. Não chega. Eles atiram sotaques uns aos outros, maneiras de dizer as coisas, bastante palavras, e é engraçado. Mas não é essa a música que nós vamos passar. Vamos passar uma música desta senhora, que ainda não disse o nome, e se chama Ella Fitzgerald, e vamos passar a música Lady is a Tramp, que também é bastante mexida, também gosto bastante. O Frank Sinatra, o próprio, também cantou esta música. Uhum. É aquilo, pronto, que nós vamos falar mais à frente, do facto dos artistas de jazz partilharem muitas músicas. Sim, nós daqui a bocado vamos falar um bocadinho de jazz com o nosso convidado. Exato. Vamos ver o que é que ele acha também. E vamos puxar este tema, porque é um facto, nas músicas de jazz há muita partilha de músicas e há diferentes vozes a cantar a mesma música. E se calhar é isso que torna um bocado o jazz rico. E depois também dá mais a opção de escolha. Olha, gosto mais da voz de X, a cantar. Há muitas X. versões, não é? Exato. Há muitas versões de tudo. Há muita liberdade. Exatamente. O jazz é free spirit. E pronto, ela tem o título de uma das melhores vocalistas de jazz da história e só posso dizer que não é à toa. Vamos ouvir. Ok. Wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Kett. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. The beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. I follow Winchell and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. Central Park Lake. I go to dress. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lap. That's why the lady is a tramp. E foi curtinho, foi só uma música. Joana, o que é que tens aí mais? Nós agora partimos um bocado porque ainda queremos sempre falar tínhamos, o máximo tempo possível. E eu trouxe aqui Miles Davis, que foi uma coisa, foi um senhor que eu descobri há pouco tempo, foi mais na minha pesquisa, eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia muito o trabalho, e a música chama-se My Funny Valentine, é uma música que já também teve imensas versões, e esta música vem no CD de Miles Davis in Concert, por isso vem numa versão acústica no CD, mas a que nós vamos passar não vai ser acústica. E não sei o que é que eu posso dizer mais sobre este senhor, estou muito surpreendida, porque pronto, é só instrumental, não é? Isto, eu espero que vocês gostem e não achem uma seca. É jazz do puro e duro. É assim uma versão um bocado mais calma. E mais, não sei, eu sinto que é mais pura, até, a sério. Pronto, e já passámos também se a sete e é o complemento. Exatamente, e também temos de trazer nomes, né, de cá da Tuga. Da Tuga. e trouxemos a sete porque é um senhor, e pronto, e pode ser que o nosso convidado traga mais nomes. Sim. Tenho a certeza que sim, ele é um expert nestas coisas, vai completar-nos. Portanto, nós agora vamos para My Funny Valentine, Miles Davis, e a seguir... E a seguir, depois, logo de seguida, assim, chofre, temos o já habitual Monkey Business, em que vos sugerimos dois concertos à pala. É verdade. E pronto, e bem, voltamos com o nosso convidado. Fiquem por aí, aguardem as sugestões e pronto, e o convidado. Já. Até já. Business. E no Monkey Business desta semana temos para vocês dois concertos. Para começar, vamos junto ao mar, até ao Casino do Estoril, onde os de Olinda irão atuar na segunda-feira, dia 7 de março, às 22h, para mostrar que eles não são parvos e nós também não. E sexta-feira, ou seja, mesmo no final da semana, temos os Fita Cola, que vão até à FNAC do Centro Comercial Vasco da Gama, ali bem junto ao rio, passamos do mar para o rio, e sexta-feira, como eu disse, dia 11 de março, às 22h também. O Monkey Business fica por aqui, voltamos para a semana e até lá, bons concertos. Monkey Business. Quando os macacos dominavam o mundo. Bem, e como neste formato novo não temos intervalo, acabamos de ouvir o nosso Monkey Business com a sugestão de dois concertos completamente à Borlieu. E hoje temos cá um convidado muito especial neste nosso programa dedicado ao jazz. Muito especial. E ele estava mortinho por cá vir. Todos os dias ele perguntava: quando é que eu vou aos macacos? Sim, ele estava-nos sempre a chatear. Não. E nós, bem, nós tivemos o privilégio, tivemos e temos o privilégio, a honra, de ter cá este membro importante da coordenação da ESC-CFM. É verdade. Isto não é graxa. Não é graxa. Então, Oscar Góis. Oscar Góis. Olá. O nosso madeirense. Já tive melhor. Então, conta-nos o que se passa com a tua vida. Bom, este xarope que eu acabei agora de tomar, para, como podem reparar, e aqueles que estão mais ligados às vozes da ESC-CFM, notam que esta não é a minha voz. Perdeu a pujança. Com uma voz um bocado, de certa forma, travestida. E então, este xarope que eu acabei de tomar, há coisa de 10 minutos. Qual é o xarope? É delicioso. Não vamos fazer publicidade. Não, é o muco qualquer coisa. É para o muco. Pronto, pronto. Muco Solvã. Exatamente. É delicioso. Já agora posso dizer que estou a beber água do Pingo Doce. Venho ao Pingo Doce de janeiro. Eu acho que não. Eu acho que não, porque assim perdes os ouvintes todos. Tu já ouviste o anúncio do Continente? Quer dizer, nós não temos músicas. Já agora. É dar um bocadinho não bala em Pingo Cantigas. Doce. Já agora. Brincando um bocadinho com as cantigas, o Pingo Doce diz nesta publicidade que eles agora têm a correr que não existem talões ou cartões ou outras promoções. Mas o Pingo Doce, se bem se lembram, há uns anos. E o cartão Dominó. Um cartão Dominó. Portanto, o Pingo Doce esqueceu-se que também já teve cartão e que foram os primeiros a lançar cartão. Olha, por acaso eu não me recordava desse cartão. Era o cartão Dominó. Eu hoje em dia ainda tenho um cartão Dominó. Eu lembro que a minha avó tinha. Que eu ia às compras com ela e ela sacava sempre do cartão Era Dominó. Era isso, íamos ao Pingo Doce e... Cartão Dominó, tem? Exatamente. Zero de incertezas. Não, é que o problema daquelas músicas é que ficam na cabeça. Eu dou por mim. Mas esse é o objetivo. O anúncio passa na televisão. O anúncio passa e eu tanto pela casa a cantar aquilo. Tipo, como se fosse uma música que eu ouvi na rádio, estás a ver? Enfim, então, Oscar. Então. Não, em relação ao nosso tema, tu és um grande fã de jazz? Sou um grande fã da música em geral. Mas gosto particularmente de jazz e gosto particularmente de um senhor que vamos ouvir daqui a pouco. Se quiseres apresentá-lo já, a gente mete-o já a passar. Isto é já assim. Pode ser. Vamos então ouvir. Eu disse mete-o, mete-lo. Vamos então ouvir o Jamie Cullum, que eu acho que é um dos mais conceituados artistas neste momento do jazz, do panorama mundial do jazz. E hoje vamos falar de jazz. Sim. E vamos ouvir jazz. O Jamie Cullum, que tem cerca de 31 anos e que faz umas remisturas, vai dar uma nova roupagem a temas que são marcos na história da música mundial. Nomeadamente este, I'm Singing in the Rain, de Frank Sinatra, um clássico. Claro que sim. E, bem, queres deixar uma mensagem para uma grande fã de Jamie Cullum que a gente conhece? Chamada Rita Brito. Eu acho que se chama Rita Brito. Rita Brito. Esta vai diretamente para ti, desde o estúdio 1 da ESC. Jamie Cullum, I'm Singing in the Rain, diretamente para ti. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. For love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain. I smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Singing in the rain. Care for me. Ooh. that you should care for me. It's all nice, should I reach paradise? It's what I love to see. My dear, it's four leaf clover time. From now on, my heart's working overtime. It's wonderful, marvelous, that you should care for me. É de facto fantástica, é wonderful esta música da Diana Krall. O que é que acham? Sim, e brilhante. A música que acabámos de ouvir? Eu não sei se vocês partilham a tua opinião. Da minha opinião, do meu gosto. Eu adoro, e certamente convosco, talvez já aconteceu, aquelas noites mais calmas em que nós não temos que estar, coisas como Miak. Sinologia. Sentar na sala, luz apagada, com a companhia de jazz ou de música chill out e com a companhia de um belo de um copo de vinho branco bem geladinho. Ou tinto. Eu por acaso prefiro o branco. A Rita vai dizer que não, mas tirando o vinho, que já teve noites destas, mas com champomi. Mas olha que também uma caneca de chá também está bem com estas músicas. Uma caneca de chá para as noites sóbrias. Não, mas o que eu ia dizer é que eu sou ao contrário. Eu ouço músicas mais calmas quando estou a trabalhar. Gostas? Eu também gosto. Motivam-me e inspiram-me. E quando não estou a trabalhar, vem a barulheira toda. Eu acho que o jazz é muito bom para escrever. Sim, é, muito é bom ótimo. Para tu entrares na tua... Para inspirar. Então, e Oscar, diz-me uma coisa. Vamos falar da vida do Oscar, não é? Deixa-me só perguntar-lhe uma coisinha ainda sobre o jazz. O jazz. É assim, uma coisa que eu acho muito, muito fascinante no jazz são as vozes femininas. E eu ia-te perguntar, qual é a voz feminina mais sexy do jazz hoje em dia? Para mim, sem dúvida, uma das vozes mais sexys. Uma das vozes femininas mais sexys do jazz é sem dúvida esta que acabámos de ouvir, a Diana Krall. Mas há aí uma menina que se está a revelar no mundo do jazz, chama-se Áurea. Ah, sim, portuguesa. É Tuga? É cada das nossas, é produto nacional. Sem transformação. Não, como é que se chama? Sem adubos e não sei. Não. Okay. Corantes e conservantes. Corantes e conservantes, exato. Muito bom. E arrisca-se a tornar-se. Pelo menos para mim, na voz mais sexy do jazz. Eu confesso e também que eu... tem boa figura, não é tem, verdade? Tem, uhum. Tem boa figura. Eu, não, já, mas eu já a vi a cantar e ela canta de pés descalços. Acho isso engraçado. É como a Cesária Évora. É exatamente isso que eu ia dizer. Ela é um bocado como... Ela é uma mistura entre a Cesária Évora e a Diana Krall. A Cesária Évora porque canta descalço. Diana Krall porque tem aquele vozeirão e aquela vontade em cima de palco que é, e aquela voz sexy que é algo fascinante, sem dúvida. Ah, mas eu vou-te confessar uma coisa. Eu, quando ouvi a música dela pela primeira vez, eu pensei que tivesse ouvido Duffy, muito sinceramente. Sério? Não consegui distinguir muito Áurea, bem. Exato, este isso também problema. É um elogio, calculo eu, ou não? Sim, sim, eu gosto bastante. Há uma música da Duffy que eu gosto muito de ouvir, que é Warwick Avenue. Sim. Muito gira. Mas eu acho que a Áurea, que este primeiro trabalho da Áurea, este primeiro CD que ela lançou, ainda, ela, ao que parece, passa por várias vertentes da música, por assim dizer. Ela tanto canta jazz como canta um bocado um pop mais ligeiro, como seja aquelas músicas parecidas com as da Duffy, e que eu também ocorreu-me isso a primeira vez que eu ouvi Áurea, eu parei, é a Duffy. E depois reparei que não. E depois também descobri que a Áurea é produto nacional, o que é ótimo. O que é nacional é bom. Sem dúvida. Eu por acaso a Áurea não conheço muito, lembro-me perfeitamente da primeira música. Eu só conheço uma música dela, que foi que eu ouvi na rádio, que ela diz qualquer coisa como I cry every day, sim, I cry every night. É essa que eu conheço. Pois. Exatamente. Mas não para de passar na rádio agora. Exato, mas temos que ir ouvir o resto. O que é que ias perguntar ao Oscar da vida pessoal dele? Eu ia falar um bocadinho da rádio com o Oscar. Ah, okay, sim. Vamos contar como é que surgiu esta paixão pela rádio. Se é recente, se é bem antiga, como é que é? E como é que surgiu essa tua maravilhosa colocação de voz? Eu lembro-me de ouvir rádio... Desde sempre. Eu lembro-me, o primeiro contacto mais direto que eu tive com a rádio foi um dia que desmontei um rádio lá em casa. E que depois a minha mãe não gostou nada. Porque depois é que ele deixou de funcionar, pura e simplesmente. Mas lembro-me. Portanto, para engenheiro, não dá. Não. Não é engenheiro de som, não. Pois é, eu pensei, bem, vou ser engenheiro radiofónico. E depois reparei, não tenho mesmo jeito para isto, porque desmonto e depois não sei montar. Eu lembro-me, como dizia, de ouvir rádio desde sempre. Lembro-me de passar noites colado a diversas rádios. Comecei por ouvir as rádios locais, que são muito importantes no nosso panorama. Temos de terem atenção a isso. Não desprezar as rádios locais. É por aí que se começa? É por aí que se começa. Uhum. O primeiro contacto direto que eu tive com a rádio, não como, não vou dizer profissional, mas... a fazer rádio, foi um dia que liguei para uma rádio local a pedir que passasse uma certa música, uhum, que eu lembro muito bem. E qual era a música? Lembro-me. Deve ter à volta de 12, 13 anos que eu fiz esse pedido, que era o Safridu. Não sei se lembra. Ah, que era perfeitamente. Eu lembro de ouvir essa música no Now 4, o que é que era? Exato, uma coisa assim. Eu tinha esses CDs todos. Era fascinante. Então, sempre, eu ligava todos os dias para aquela rádio, porque de segunda à sexta-feira tinham um programa em que os ouvintes ligavam e pediam uma música. É os discos pedidos. Era exatamente isso. Era uma temos que voltar a fazer isso um dia, Joana. É verdade. Vê se tem então, mais sucesso. Ligava todos os dias para lá e ao fim de duas semanas, à volta disso, já nem me perguntavam qual é a música. Já sabiam, ok, pronto, a gente já tem aqui à mão. Quando puder, bora lá, Safridu. Tornaste famoso naquela rádio. Também, de certa forma, sim. O primeiro contacto profissional que tive na rádio foi... numa rádio online, curiosamente, um domingo à noite, lembro-me perfeitamente, estava a conversar no MSN, nessa coisa fantástica que foi o MSN. Ainda é? Sim, de vez em quando. Pronto, eu estou um bocado ultrapassada. Eu ainda uso o MSN. Eu prefiro o MSN do que o dito chat do Facebook, agora sim, toda a gente usa. É pequenino, não é? É muito pequenininho para escrever. Não, e para além disso, tipo, estás a falar com uma pessoa. Se outra pessoa vem falar contigo, abre a janela dessa pessoa e tu acabas por escrever o que estás a escrever para outra pessoa, para a pessoa que exato, acabou de falar contigo. É chato. E depois não dá para enviar ficheiros, não é? Exatamente. Ah, sim, é também é isso. Mas foi um domingo à noite que estava em casa, em que lá fora ouvia-se a chuvinha e de repente, não sei porquê, alguém que disse que gostava de fazer um programa de rádio, tenho aqui um amigo que está a fazer uma rádio online... bora fazer? E eu disse-lhe, ok, gostava. Pois tudo bem. Gostava. E comecei a fazer rádio no dia 14 de fevereiro, meu primeiro contacto com a rádio. Eu lembro-me perfeitamente, foi no dia 14 no dia dos de fevereiro, namorados. No dia dos namorados. Fizeste uma declaração. Em 2006. Era uma rádio online. O nosso estúdio era em casa. Uhum. Então, lembro-me que até um dia o meu pai microfones eram aquelas coisas básicas dos headphones com microfone. Porque ali, pronto, é só aquelas rádios de amigos para amigos. É amador, exatamente, mas que... E já que me perguntavam como é que surgiu esta... Como é que eu consigo colocar a voz? Lembro-me perfeitamente, como vos dizia, de passar noites inteiras a ouvir rádio. Mas passava mesmo noites e quando adormecia, depois acordava e ouvia rádio e deixava de ouvir rádio. E uma das coisas que até já falei no primeiro programa do David foi que me ponha a repetir aquilo que ouvia os... Da maneira como eles diziam. Exatamente. Para um bom exercício. Não tenho vergonha de dizer isto. Em vez de brincar com os carrinhos ou ir brincar com a PlayStation, punha-me a ouvir rádio e a reproduzir exatamente aquilo que eles diziam. Aprendias por ouvido. Exato, tentar colocar a voz. Isso é um bom exercício, realmente. É. Tal como, agora recentemente, com a nossa entrada na televisão, vocês não, creio eu que não. Tu também não, Joana, mas pronto, com o ateliê de televisão passou-se exatamente o mesmo, que é ter o à vontade perante a câmara, não ter o medo da câmara, basicamente por isto, imitar o que os pivôs e apresentadores e toda aquela panóplia de gente que trabalha na televisão faz. E depois, aqui há 4 anos, lancei um projeto que acho que é inovador e que deu um novo alento a um festival, ao maior festival de cultura que se organiza na Madeira. Camacha. O Festival de Arte Camachense. Durante uma semana há sempre as barraquinhas, há os concertos. É um festival que passa por todas as vertentes da cultura, desde o artesanato. Há uma noite em que... o sítio onde se organiza o Largo da Achada quase que fica sobrelotado. Fica sobrelotado de gente jovem, porque é o único festival na Madeira que passa por todas as vertentes da música e da cultura. E é a noite de segunda-feira está reservada para os jovens, é a noite rock. É a noite em que a malta sai de lá toda partida depois do mosh e não sei o quê. Então deu-me uma ideia maluca que é as rádios online. Isto é muito importante. E já agora, de falar em rádios online, daqui a uns dias, sei lá, daqui a um mês, dois, provavelmente vamos ter alguém cá na ESC durante 2 dias, várias personalidades, a falar sobre a rádio online. Mas é convidado pela ESC-FM, não? Como? Será um evento organizado pela ESC-FM. Uau, bravo. Deixamos aqui já... Sim, senhora, deixamos o cheirinho. O cheirinho. E então decidi, juntei-me com um amigo e disse, olha, vamos fazer aqui uma grande coisa maluca e vamos levar este festival aos imigrantes, vamos levar isto mundo fora. Cobrir o festival. E por incrível que pareça, apesar de não termos feito uma grande... publicidade à nossa primeira emissão, nós aliámos-nos com 2 rádios que são fulcrais nos imigrantes e conseguimos, só no primeiro dia, ao longo do festival tivemos cerca de 15 mil ouvintes. Muito e só no bom. Primeiro dia chegámos aos 1.500 ouvintes. Muito bem. O que é fantástico. E há 4 anos que sou o principal responsável por essa rádio. Desculpa, em direto? Esse número em direto, é em direto? Tudo em direto. Tudo em direto. Espetáculo. Essa rádio já existia para... Quando não havia nada em cima de palco, concertos, ranchos folclóricos, etc. Animava, pronto. Animava o recinto. E então, por que não levar o que se passa cá dentro lá para fora? Foi um pouco o que a gente fez, o que nós fizemos no passado Real Esclito, não é? Pronto. Ou tentámos fazer exatamente, da melhor maneira. Fizemos na semana académica, apesar de não termos tido os direitos da transmissão do som de palco, tentamos sempre levar aquilo que se passa no recinto, e no caso do Arraial é esquisito, levámos o som de palco lá para fora, para que as pessoas possam ter a oportunidade. E eu acho que a rádio online deve apostar cada vez mais nesta vertente. Mas pronto, uma vez que já estamos aqui a falar de muito, vamos pôr musiquinha, não é? Sim, já voltamos sim. com mais perguntas para o Oscar. Já que sou o Oscar e há um grande nome do jazz, chama-se Oscar Peterson, apesar de alguém dizer que nós não devemos fazer isto, que é entoar os nomes das pessoas, proponho que fôssemos ao Oscar Peterson. O que é que acham? Acho bem. Eu acho muito bem. Thank you. macacos dominavam o mundo. Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you're laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope you smile. Então, Rita, estás a rir ou não? Estou-me a rir, estou. Está, e a Joana também. Há pouco esqueci-me de dizer, Fly Me to the Moon, do Oscar Peterson, e esta que acabámos de ouvir, When You're Smiling, do Louis Armstrong. Eles gostam todos muito de fazer tributos ao Sinatra. É o Fly Me to the Moon. Qual é que foi a do Jamie Cullum? É o Singing in the Rain. Exatamente. Uma coisa que eu reparei é que eu acho que o jazz, em mais qualquer género musical, é o que usam, os artistas usam mais as músicas uns dos outros, não acham? É mesmo. Exatamente. Eu acho que há um sentido de luta entre todos, luta não entre si, mas um sentido, um espírito fora do normal, por assim dizer. Mas está a falar de competição entre não, eles? Não, não, um espírito de partilha de música. Partilha, ah, eu também exato, acho, o que é bom e vamos, e eu dou uma roupagem nova e depois ele chega e dá outra roupagem. Exato. Porque não experimentar com a Diana Krall, porque não experimentar com não sei quem. Apostas muito grande, não é? Com os clássicos. Sim, nós e não nos podemos esquecer da iniciação do jazz. O jazz começou a ser tocado em Nova Orleans, é de onde vem o jazz puro e duro. E o jazz, quando começou a ser tocado, era em casas, era em bares de alta, chamemos-lhe de alta sociedade. Portanto, é uma música. Era vista como uma música para as elites. E ainda hoje em dia, por exemplo, é. Nós formos ver um bilhete para um Cascais de Jazz, um Funchal de Jazz, um custa os olhos da cara. É verdade. Jazz, custa os olhos da cara. Eu lembro-me que há 2 anos fui ao Funchal de Jazz e um passo para os 3 dias eram 90 euros e não tínhamos grandes nomes sonantes do jazz. Ainda é um género de música para as elites. O de Cascais, pelo menos, acho que os bilhetes rondam os 50 euros e coisas assim do género. Bilhete cada dia. Cada dia, sim, para ver um único artista. Exato. Tu já chegaste a ir, por acaso nunca fui. Não, não. Mas tenho pena de não ter ido ver a Katie Melua. Temos que ir este ano. Não sei quem vai, temos que não ver quem sei, vai. Mas eu gostava de ir. Por acaso era um dos festivais de jazz que eu adorava ir. Então vamos os três. Vamos. Não, já sabem, posso deixar o meu NIP? Para as pessoas fazerem uma doação. Ah, sim, força. Claro que sim, claro que sim, por favor. Não, é? Não, estou a brincar. Não te inibes. Sabes que os nossos ouvintes gostam muito de pronto, já quando nós fizemos aquele programa das causas e de coisas do género, demos NIBs e demos tudo. As pessoas não se queixaram, portanto, presumimos que gostaram. Ia-te perguntar, tu estavas a falar da TV, tu consegues escolher ou tens alguma preferência entre a TV e a rádio? Ou gostas de igual forma das duas? Acabou de cair a tampa, do meu da minha garrafa de 1,5 litro de água do Pingo Doce. De janeiro a janeiro. Não sei se já tínhamos dito, mas é do Pingo Doce. É, já tínhamos dito. Perguntavas-me se eu prefiro uma. Tens uma ou preferência? Outra. Sinceramente, não. Gosto da televisão da mesma forma que gosto da rádio. Achas que não se pode comparar? Isso é curioso. Achas que, ou não? Achas que são dois meios diferentes e são distintos? São dois meios totalmente diferentes. Enquanto na rádio, e eu posso-vos contar uma experiência muito recente. Há 2 semanas, aliás, há 3 semanas estive numa... estive a fazer um curso de 50 horas de apresentação em televisão. E um dos males, que é o mal de quem vem da rádio, é, por exemplo, falar um bocado mais acelerado, porque na rádio nós temos uma forma de falar que não é igual à de televisão, e o à vontade que nós temos na rádio. Eu estou aqui, estou com uma caneta na mão e estou a levantar os braços. Exato. E na televisão eu não posso fazer isso. E ninguém te vê. Ou seja, somos demasiado descontraídos para a televisão. É, por isso é que eu gosto mais da rádio, porque a rádio é mais descontraída, tem outra mística. Estás concentrado mais, na voz íntimo, de alguém, não é? Sim, é. Uma história curiosa, quando foi lançada a TSF, funcionava no anexo. A TSF que recentemente fez anos, mais uma vez parabéns TSF. Parabéns. Fez. Funcionava no resto do chão de um prédio. A TSF quando começou era uma rádio local. A determinada altura, o editor das manhãs chamava-se Francisco Sena Santos, que é alguém que eu penso que ninguém conhece. E ninguém tem aulas com ele. Exatamente. E então, Francisco Sena Santos ia para o ar às 7 da manhã, fazia o prime time da rádio, que é das 7 às 10 da manhã. Agora estamos a mudar um bocadinho o prime time e estamos entre as 7 e as 11 da manhã, que é a hora forte da rádio. Enquanto a televisão é à noite, a hora forte da rádio é de manhã. E então, Francisco Sena Santos, por volta das... pronto, nós sabemos que para editar o noticiário não se faz em 5 minutos, não é? É preciso escrever os textos. Acordar às 4 da matina. É necessário ouvir os RMs para saber que entrada que eu hei de dar, tituleira, etc. Francisco Sena Santos, nesse dia, deixou-se ficar um bocadinho mais na cama. O que é que acontece? Acontece que às 10 para as 7 da manhã toca o telefone. Isto é verídico, não foi ele a contar, mas está no livro, creio que a propósito dos 25 anos da TSF, dos 20 anos da TSF. Então, curiosamente, o estúdio da TSF funcionava no resto do chão do prédio onde vivia Francisco Sena Santos. E de repente... Isso é que é muito bom. Um pezinho em casa, pezinho no trabalho. Às 10 para as 7 da manhã toca o telefone. Não me recordo bem, mas acho que era também um outro senhor que ninguém deve conhecer, Carlos Andrade, chamado Carlos Andrade, que ao telefone diz: Chico, então, são 10 para as 7, pá, o que é que estás a fazer? Vais fazer ou não? 10 para as 7. Francisco Sena Santos, com aquela voz. Tem aquela voz característica. Doce, característica, de falar: 10 para as 7. E então contam no livro que Francisco Sena Santos, às 10 para as 7 da manhã, levantou-se, foi diretamente para o estúdio de pijama e de chinelos da manhã. Mas era assim mesmo que eu fazia também, se eu vivesse por cima do sítio onde eu trabalho. Vai de pijama, vai tudo. E às 7 da manhã, por incrível que pareça, Francisco Sena Santos tornou-se o Mário Crespo da rádio, ou seja, tinha apenas os tópicos e construía o texto na altura. Portanto, isto mostra a capacidade de uma pessoa. Demonstra a capacidade de uma pessoa e demonstra a magia que é a magia da rádio. Às 10 para as 7 da manhã, Francisco Sena Santos não poderia certamente descer ao estúdio da televisão lá de pijama. Se bem que há truques que se utilizam em televisão, como por exemplo o casaco de fato por cima com a camisa e a gravata e por baixo de chinelos ou de calções ou de calças de ganga. Mas isso são truques que nós na rádio podemos ter à vontade. Sim, nós não precisamos disso. Pronto, e nós agora se calhar vamos passar mais umas musiquinhas. Vamos lá. Já voltamos com mais conversa. Exatamente. Ao dizer que tens aí uma música que me agrada muito. Eu acho que sim. Chama-se Behind the Sea, de Bobby Darin. Darin. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, sure, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, bye-bye. Quando os macacos dominavam o mundo. Viena. Chameleon, Herbie Hancock. Gostaram? Gostámos. Gostámos. Não conheci, gostei. Camaleão. Camaleão. Traduzindo para português. Karma, karma, karma, karma, karma, chameleon. Fica para um outro programa. Fica para um outro programa. Come and go. Não, eu vou deixar, tenho que deixar cantar o programa. Eu canto demais. Eu entusiasmo, deixo-me vá pelas músicas. Enfim, já me disseram que tu cantavas bem. Ah, não, isso programa. é treta. Já me disseram. Vamos organizar aí uma sessão de karaoke. Oh. Eu tive essa ideia uma vez. Nós fizemos um concurso na rádio. Não era bem karaoke, mas tipo, as pessoas vinham cá cantar, estás a ver? Uhum. E depois ganhava. Olha, eu só cantei karaoke duas vezes. E sabes qual foi a música? A garagem da vizinha. Kim Barreiros. Mas uma vez nós fomos ao bairro alto e tu cantaste uma música. Ah, pois foi, também. Não me estava a lembrar disso. Fala que foi a Black. Pois foi, dos pelos M, yeah. Pois foi isso mesmo. Bem, não há dinheiro. Que perguntas é que nós temos agora para fazer, Oscar ou Rita? Não sei, Oscar, o que é que nos queres dizer? Não sei, do jornalismo, acho que ainda não falámos da tua entrada aqui para este. Como é que foi? Ainda não falámos do essencial. Malas e bagagens. Qual é que é o essencial? Quem é o Oscar Góis? Vens da Madeira, mas sabemos a tua paixão pela rádio já. Sim. Sabemos a tua paixão pelo jazz. Que mais nos contas? Como é que foi sair da tua casinha? Gostas de animais de estimação? Gosto. Gosto principalmente de pais que tu já cuidaste de dois. Sim, porque eu tive dois pais do ano passado que foram passar o Natal a Cascais. Exatamente. São muito finos eles. Chiquérrimo. É verdade. Chiquérrimo. Não vou dizer quando é que nasci, porque depois começam todos aqui a me dar os parabéns. Não tenho parabéns. Como é que foi sair da Madeira? As duas perguntas ao mesmo tempo. Pronto. Está um bocado desnorteado. Nasci agora. Nasci a 11 de Fevereiro, portanto... Oh, parabéns, não sabia. Portanto, já tem algumas semaninhas. Não sabia, parabéns, não parabéns. Ideia. Como é que foi sair? Foi se meter no carro, ir para o aeroporto e apanhar o avião. Não, estou a brincar. Foi assustador? Não. Foi calmo. Já conhecia Lisboa. É uma das minhas cidades preferidas. Sempre disse, é para aqui que eu quero vir. E foi para aqui que vieste. Porque o mundo está aqui. O mundo, quando digo o mundo, falo do mundo do jornalismo, está aqui. Mundo de jornalismo português. Não. Português, exatamente. Há muitas portas lá fora. Exatamente. Sempre foi uma das minhas cidades preferidas e sempre, portanto, sempre que vinha cá, tentava conhecer ao máximo Lisboa e ver se era mesmo uma cidade boa, porque às vezes não te podes ir só pela questão de é melhor para o meu futuro, também tens que pensar em ti. Grande verdade. Como é que foi? Não foi difícil. Desde logo, se vens para um sítio que gostas e se vens para fazer aquilo que gostas, as coisas tornam-se menos difíceis. Pois, temos de crescer. faz parte e obriga um bocado a crescer, vá. Mas é bom porque te obriga a crescer e obriga-te a seres independente. Obriga a saberes controlar o teu dinheiro, obriga a saberes a ganhar as responsabilidades, como tenho de fazer o jantar, tenho de ir ao supermercado, tenho que limpar a casa, tenho de pagar as contas a tempo, sendo que não, cresces. Se me perguntarem se eu prefiro Lisboa ao Funchal, claro que a minha paixão é o Funchal, não é? É o teu habitat, é a tua Exato. Casa. Não era sítio onde eu gostasse de praticar jornalismo. Porque é um mundo pequeno. Mas podes ser correspondente, sei lá, da RTP na Madeira. Não, nesse caso não seria correspondente, seria mesmo jornalista da RTP. Porque a RTP tem Madeira, até ver, desculpa. Até ver, tem lá a delegação da Madeira. Eu sei, peço a desculpa. Não, tem lá mesmo o canal. Não, não pensei, mas pronto. Tem lá, tem nos Açores e por tem aí muito adiante, sítio. Por aí adiante, exato. Portanto, é assim que se gasta 1 milhão de euros por dia. Mas eu, vamos falar desse. Eu hoje estou assim um bocadinho lerda, não digo coisa com coisa. Claro que há uma RTP Madeira, peço desculpa. Exato. Mas as pessoas têm sonhos e querem ser realizadas. Exatamente. E depois, como é que cheguei cá a ESCS? Cheguei cá a ESCS, como é que eu conheci a ESCS, primeiro que tudo? Conheci e... como bem disseste em MIAC? Exatamente, e começaram a rir. Passei na linha de comboio, rumo à estação de Benfica, e vi uma escola, que dizia Escola Superior de Comunicação Social. Mal cheguei a Rio de Moro, que era o sítio onde eu estava a viver... agarrei no computador e procurei e vi as condições da ESCS e sempre disse, epá, é para ali que eu quero ir, até porque eu sou uma pessoa que não gosta nada, nada, nada de estudar. E por que raio é que eu hei de ir para a Somos Nova? Dois ou três? Somos três. Somos três. E por que raio é que eu hei de ir para a Nova e ter cadeiras só teóricas e com o risco de odiar o jornalismo? Então, vou concorrer a ESCS que se tem a parte prática. E assim foi. Fiquei radiante quando vi que tinha entrado. E até agora não está a defraudar as minhas expectativas e espero que nossos três que estamos aqui neste estúdio e os cerca de 50 que compõem neste momento esta equipa, a equipa da ESCS FM, que está a crescer e ainda bem, porque o primeiro objetivo era esse, é ser mais um complemento numa escola que é a melhor do país. E é a melhor, nós temos que dizer. Sem qualquer sombra de dúvida. Não é por estarmos cá, não somos nós que dizemos que esta também é uma das melhores escolas da Europa, são os alunos de Erasmus, os alunos que vêm de Espanha, que vêm da República Checa, etc., de N partes do mundo. E então, esperemos, espero eu e creio que esperem, que esperam, que esperam. Esperem, nunca se enganarem, não. Esperam vocês que a FM cresça e que seja um complemento a todos os alunos que estão aqui. Ainda um dia desta semana, creio que na terça-feira, estava eu aqui neste mesmo estúdio a tentar ensinar um bocadinho daquilo que sei a uma das colegas de informação, que é aquela questão das frases curtas. Não utilizar palavras caras. Opa, estamos a sintonia. Os ãos, as rimas. Exato. Sim, ter cuidado com isso tudo. E fiquei felicíssimo quando, no outro trabalho que eu lhe propus que ela fizesse, ela já conseguiu fazer, por exemplo, as frases radiofónicas, com um máximo de 16 palavras. Portanto, quanto mais cedo se começarem a ensinar estas coisas, não esperar só para o segundo ano, porque nós todos sabemos, televisão tem uma linguagem, rádio tem uma linguagem, a imprensa tem uma outra linguagem, agora. O online tem outra linguagem. Portanto, na rádio temos de ser curto e grossos, frases curtas, e ela conseguiu fazer isso. E depois, e como diz o professor Sena Santos, falar como as pessoas falam. Exatamente, nós não estamos a falar para a Sua Majestade o Rei da Arábia Saudita. Estamos a falar para pessoas comuns. Como nós somos pessoas comuns, não é? Nós não somos. Estamos estrelas. A contar algo a alguém. Pronto. Exato. E então, fiquei felicíssimo quando ela já conseguiu adotar esses meus conselhos. Conseguiu adaptar-se à linguagem, não é? Adaptar-se. Portanto, é criar mais uma escola dentro da escola. E ainda bem, e o projeto está a crescer e esperemos que... E sabe bem ver os frutos do nosso trabalho. Sabe. Exato. Sabe. Ainda vai saber melhor daqui a uns anos, quando nós todos fomos jornalistas de sucesso, cada dia escolar. Eu não tenho... Voltarmos à ESCS e vemos, tipo, a ESCS FM ainda aqui a bombar. É isso. Nós somos peças fundamentais cá dentro. Desde a pessoa que faz um programa que dura apenas 5 minutos à pessoa que faz um programa que dura 3, 4, 5, 6, 7 horas. Tanto pessoa... tempo, meu Deus. É o David. Bem, parecia que não era assim uma pessoa qualquer. É David Francisco. Mas o David tem uma energia que eu não sei. Eu acho que o Red Bull, aquela substância que dá asas... É corre retirada... no sangue. Sim. Mas ao pé dele não é nada. Não, eu acho que é retirado... Eu acho que aquela substância é retirada do David. Tipo, ó David... O quê? Estamos... A taurina? Sim, eu acho que sim. Não sei. O bem, então ele está milionário, não é? Não sei. Se está, não parece. O David tem uma energia fora do normal e nós temos que dizer isso. E o David não para. E depois ainda tem aulas. Exato. Essa parte já ele descarta mais um bocado. Mas pronto, mas prioridades são prioridades. Exato. Olá, Nuno Moreira. Muito bem. E já agora vamos seguir com mais, não é? Vamos, mais umas musiquinhas. Vamos, está quase a acabar. É verdade. É pena, eu estava a gostar. Bem, gosto então de ouvir o Oscar com assim, os seus conselhos sábios. É verdade. De quem já está nisto há muito tempo. Não. Mas tem mais uma experiência que nós. Sim, tem mais que nós, claro. Nós obviamente. Vamos aprender. Tenho noção. E, nós somos as newborns cada sítio. Vamos então à senhora, a essa grande senhora que se chama Franklin, Aretha Franklin. E a Natural Woman, que eu creio que são vocês duas. Oh! Vamos embora. Já estamos a corar. Macacos dominavam o mundo. work all day. But I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue, and I just wanna make love to you. Aretha Franklin com Natural Woman, e agora esta última que ouvimos, Etta James, I Just Wanna Make Love To You, especialmente dedicada à Rita, que foi ela que escolheu a música. Oh. A música. Atenção, atenção, não vamos confundir aqui as coisas, não, senão claro daqui a não. pouco entra Tiago Martins pela minha casa e começa-me a espancar, ou não? Ai meu Deus. Ai, ui. Medo. Tens medo, Tiago? Respeito. Respeito, ok. Acima de tudo, respeito. Tá bem. E pronto, o que é que eu tenho a dizer? Esta música é muito... Até se dançar e cantar e pá, não sei. E pronto, e dar usa. Não. Não, pronto. Apesar de muita gente dizer que parece música de Bart Street. Eu não posso dizer se parece ou não, nunca lá tive. Eu também não posso dizer. Nem eu. Bem, e mais coisinhas? Podemos falar aqui um bocadinho do jornalismo digital, se calhar. Sim, não é? Falar, multifunções. Vamos... Exato. A crer no novo jornalismo em que um jornalista é capaz de se expressar em diversos meios e adaptar-se a várias linguagens. Creio, e já tive essa experiência. O ano passado, quando esteve cá o Papa, se bem se recordam, eu fui o jornalista da ESC-FM que foi para o Terreiro do Paço fazer a cobertura do evento em direto. Basicamente... Tiveste lá a conferenciar com o jornalista da Lusa. Exato, eu estava a trabalhar para a ESC-FM, que é uma rádio online, mas cada vez mais nós temos de saber fazer tudo. E então... Também temos um site de notícias, exato, já tive. Exato, que está a ser reformulado nesta exatamente. Altura. Esperemos que depois de amanhã, ou seja, segunda-feira, que o site já esteja operacional... criamos, já agora, muito rapidamente, criamos uma nova editoria na parte da informação, que é a editoria do multimédia, porque há que dar especial atenção ao multimédia, que foi uma parte que falhou, mas pronto. Agora é sempre a progredir. Agora é sempre claro. A progredir. E então fui eu de computador às costas, pen de banda larga, gravador e microfone na mão, máquina fotográfica ao peito, e como não tínhamos condições nem temos para fazer diretos com a qualidade, por exemplo, de agora esqueci-me do nome, mas com um microfone com som de qualidade, de qualidade no exterior, estava o telemóvel em risto, portanto, a fazer a emissão, os diretos via telemóvel. Mesmo assim, já é muito bom. A determinada altura, estou eu a segurar no microfone e no telemóvel com uma mão, e a outra está a tirar fotografias. Portanto, cada vez precisavas mais... Precisavas mais um par de mãos. Precisava. Até, já que falaste no colega da Lusa, até o colega da Lusa virou-se para mim, numa altura em que já tinha começado a missa, em que eu ia aproveitar para enviar as fotos para o Facebook da ESC-CFM, que nos foi cancelada a conta, é importante dizer isso, mas que vai ser reativada. Portanto, estava à espera de enviar os sons para quem estava a coordenar a emissão cá em cima no estúdio da ESC. Estava à espera também de enviar as fotografias para o Facebook e estava à espera de enviar um texto para o online. E o colega da Lusa, a determinada altura, o colega que estava a fotografar virou-se para mim: "Então, colega, isto está complicado." E porquê? Porque a internet estava muito lenta, porque tínhamos, creio que, 50 televisões em direto naquela altura. Ou seja, os satélites das televisões retiravam o sinal todo. A internet não funcionava. Os telemóveis deixaram de funcionar a determinada altura. Porque tínhamos, acho eu, 50 televisões, sem contar com as rádios que estavam em direto. Então, colega, isto está complicado. E eu disse-lhe: tá, pá, estou aqui para entrar na net e isto não entra. E diz-me ele: "Bem, tu o quê? Vais enviar texto?" E eu: "Sim, é texto, são fotografias, é áudio e pronto, basicamente é isso." E ele virou-se para mim e disse: "Epá, eu adoro o vosso espírito de luta e não sei o quê." Portanto, cada vez mais temos claro. que trabalhar para essa parte. E o online é uma parte, e por isso é que criámos aqui uma editoria especial, com uma equipa específica para cuidar do online. Hoje em dia, temos jornais, todos ou quase, ainda não temos todos, mas temos jornais a apostar em aplicações para o iPhone, para o iPad, para o Android, para toda essa panóplia de gadgets, exatamente. E há que ter noção que há quem diga que sim e há quem diga que não. Mas eu tenho a impressão que os jornais em papel, mais cedo ou mais tarde, acabam. Ah, eu acho que não. Para mim é uma pena. A mim, não, eu acho, mim mas eu acho a que isso dá-me vai, um nunca gosto vai acontecer. Ler um jornal em papel. E eu adoro o cheiro de papel, só para ir para começar. Exato. E dá gosto de folhear, não sei. Eu adoro papel, mas eu acho que não vai acabar. A mim custa-me ler coisas em monitores. Conseguir tocar na notícia. Sim. Mas não nos podemos esquecer aqui de uma coisa. Enquanto jornais em papel, nós temos de esperar por volta para às 6h30 da manhã, que é quando abrem os quiosques para os comprar. Normalmente uma edição em iPad à meia-noite já está fechada. Por exemplo, do exemplo da versão iPad, já está fechada, que é na altura em que o jornal vai para a gráfica para todo aquele processo de impressão e para então chegar às bancas. Nós, por exemplo, à meia-noite já conseguimos ter o jornal do dia, por exemplo, o Expresso, o fim de semana passado lançou a primeira versão para iPad, e o Expresso, o fim de semana passado, fartou-se de vender com o Wikileaks, e vai-se fartar de vender. Enquanto tiverem os telegramas da Embaixada dos Estados Unidos, da América, aqui em Portugal, o Expresso vai-se fartar de vender, tal como o Sol se fartou de vender. Tem quando um foi trunfo. O Face Oculta, o Polvo, tão querido Polvo. Mas, por exemplo, isso não, porque essa versão não, porque foi a primeira, e só conseguiram sair, creio que só conseguiram ter a versão em iPad disponível às 7 da manhã, acho eu. Portanto, tiveram a noite toda a trabalhar naquilo. Mas este fim de semana, creio que esta noite, à meia-noite, já estava disponível a versão em iPad do Expresso. E pronto, as pessoas cada vez mais, e depois é a facilidade que tens de cruzar informação. Não, e é o preço também. Uma versão do Expresso em iPad custam 79 cêntimos. Em papel custam 3 euros. Mas era o que dizia o professor Paulo Moura no outro dia em imprensa. que a aposta dos jornais e das revistas agora é novas visões dos acontecimentos. Eles, é que se calhar em notícias... Eles com notícias não lucram, porque para já não têm as outras, os outros meios, ganham no fator tempo. Exato, é isso. A internet, a televisão, a rádio. Não é? Exato. Eles conseguem fazer diretos, a imprensa não tem isso. E o que podes fazer é dar uma nova visão das coisas, pronto, que é um bocado o que o professor Paulo Moura faz. É ver, se calhar uma questão de opinião também. Ele através do jornalismo literário, mostra uma nova visão das coisas e... Ele que está na Líbia. Uhum. Líbia ou Líbano? Líbia. Líbia. E esteve no Egito, exato, também. Esteve no Egito. É caso para dizer, Paulo Moura, quando é que vem em Portugal passar férias? eu já tive uma aula com ele, portanto, claro. já ouvi. Paulo Moura, temos que frisar, grande repórter do Jornal Público. Mas também não nos podemos esquecer aqui de uma coisa. Nós, se formos ver notícias, uma edição da manhã da SIC Notícias, arrisco-me a dizer que 75% das notícias que são frescas, por assim dizer, já que são um do bocado. Dia, são de jornais. São de jornais, porque esta manhã, não sei o quê, segundo publica o Jornal Público, segundo publica o I, segundo publica o Diário de Notícias. Esse porque é também um fator são curioso. Uma referência. Os foi jornais nos jornais que tudo começou. Os jornais, e eu que já trabalhei numa redação de jornal, noto que aquilo que não notava, eu trabalhei ao mesmo tempo numa redação de jornal e numa redação de rádio. Noto que no jornal há a preocupação de ir procurar o que é novo, de investigar. Enquanto na televisão, assim que notícias dá uma notícia, daí a pouco a RTPN já está a dar, como o TV24 já está a dar, como já está no online todos os jornais, como já está nas rádios. Portanto, na imprensa, isso não pode acontecer. Porquê? Porque de que me serve ir comprar um jornal esta manhã em que tenho as notícias todas do dia anterior, claro, que já vi claro. Na televisão, que já ouvi na rádio. Mas não, já vi não tens tão desenvolvidas, tão aprofundadas, é isso. Exatamente, exatamente. Mas e eu acho que é isso que vai fazer a imprensa viver, pelo menos tenho essa esperança. Os jornais não acabam, os jornais nunca vão acabar. Também só se o que pode acabar são os jornais em papel. Mas se acabar os jornais em papel... Eu fico muito triste. Existirá, certamente, o jornal para o iPad, o jornal para o tablet, o jornal que podemos continuar a ver numa versão em PDF, e vamos ter sempre que trabalhar cada vez mais à procura de notícias. Porque se algum dia os jornais acabam, acabam também as emissões matinais das televisões. Acabam. E as revistas de imprensa e essas coisas. Mas sabes que em relação aos jornais de papel, às vezes as pessoas querem ficar com aquilo, percebes? Quando há uma coisa incrivelmente importante a acontecer, tu gostas de comprar o jornal para poder chegar. Por exemplo, o Benfica é campeão, o que é que eu faço no dia a seguir? Vou comprar a bola, porque quero guardar aquilo. Exato. Tu vais. Eu já sei que o Benfica é campeão, não me estão a dar novidade nenhuma. Eu quero é ler mais sobre aquilo, quero guardar. Porque queres ter um registro. É uma coisa palpável, guardar, é uma... Isso é verdade. Por exemplo, eu, a semana passada, não deitei fora o Expresso, porque traz os telegramas do Wikileaks. Por mais burro que pareça, são coisas importantes. São coisas que nós, no nosso futuro profissional, nunca sabemos se nos vai dar jeito ou não. E depois, e dizias bem, há um conjunto de jornais e de revistas que eu guardo com recordação, que são os jornais e revistas do dia 21 de fevereiro de 2010. Que são no dia posterior à catástrofe da Madeira. As revistas não, porque as revistas só saíram na quinta-feira seguinte, sábado, dia visão. Uhum. Mas tenho tudo guardado. Pois, é isso. Tenho tudo guardado. E são marcos, são peças que fazem parte da nossa vida. Sem dúvida. E até às vezes pode ser uma revista de música, percebes? Tu guardas só mesmo para depois poderes ir lá. Olha, eu tenho... e acho que li alguma coisa sobre esta banda, mas não me lembro e vais eu lá. Tenho, e... Eu tenho guardado uma revista de música que fui a lê-la no avião para Londres e tem peças, tipo, a maior parte das minhas bandas preferidas, tipo, muitas delas já acabaram, mas eu tenho a revista guardada, não sei. Alguma coisa me faz guardar aquela revista e não me desfaço dela. E olha, pronto, e por falar em música, se calhar vamos a uma musiquinha que há muito também tempo. Também acho que sim. Vamos a essa, falámos há pouco, dessa promessa do jazz nacional, Áurea Buzzi. busy. I tried to call you, but you didn't answer the phone. Tried to pick you up, but you didn't come along. I tried to talk to you, but you didn't even answer me. Try to beat you, but you are so high up above. Assim a nossa emissão. É verdade. É pena, nós estávamos a gostar bastante aqui da presença do Oscar. Estávamos Tens que vir mais tudo. Vezes à nossa, nosso monjurico ao nosso continente. Programa. Muito obrigada por teres vindo. Obrigado, eu. Gostámos muito das tuas escolhas. Também eu gostei. E gostámos muito de ter aqui a tua boa disposição e o teu profissionalismo. E a tua rouquidão. E a tua rouquidão. A rouquidão é sexy. É verdade. Repararam que eu já bebi quase 1,5 litro de água enquanto estive. É verdade. Faz-te bem, faz-te bem. É ótimo. É ótimo para a voz. Exatamente. Pronto, e nós vamos nos despedir dos nossos ouvintes também. Exatamente. Nós voltamos para a semana e não se esqueçam que. O nosso programa repete, quer dizer, Jana? Não sei. repete na terça. Na terça às 6 e. Todo horário. Exato. Exato. Não, mas já dissemos nós isso. Já não, nós já nos encarregámos disso, Oscar. E pronto, e temos o nosso podcast sempre no Facebook, que se podem ouvir a qualquer hora. É verdade. É verdade. E o que é que queres dizer mais, Joana? Não sei, nós se calhar durante a próxima semana anunciamos o nosso próximo tema. Sim, vamos revelar o porque tema. Nós temos que começar a pedir outra vez sugestões para músicas, não é? Porque nós deixámos um bocado de fazer isso. Sentimos que vocês já não estão tanto connosco. E nós vamos fechar agora em grande, não é, Oscar? Vamos acabar com a música que o Oscar escolheu. Com um grande senhor. Um grande senhor. Um senhor que. Senhor de peso. Que já hoje já ouvimos duas músicas, dois tributos a esse grande senhor. E vamos dar ali um saltinho até Nova Iorque, que é aqui o mesmo ao lado, não é? O jazz vem de Nova Orleans, mas nós vamos a Nova Iorque. A grande maçã, a Big Apple. E vamos então, Frank Sinatra, New York, New York. Ta, ta, ta, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. Start of it in old New York, and if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you.